chão. Aperta o cinto e vamos aí. Na força e na vibração, vem com nós, porque não dá pra resistir. Seja como você quiser, do jeito que souber fazer. Se liga nessa sintonia, porque a vida é pra se viver. Impressionante, tipo os fogos do Réveillon. Reluzente igual diamante, tudo é apenas um som. A cada viagem surge um novo estalo. Verso e aroma são a soma que exalam pelo ralo. Os mesmos de sempre fazendo diferente, mantendo uma velocidade que é veloz e prudente. Tim, tim, a taça, o céu e o gin. Umas ideias pra versar e os beats do green. Hoje tá bagunçado, mas não tá de qualquer jeito. Prosperidade não vai se conseguir sem respeito. O mundo é pra todo mundo, então vem com calma. Se o coração é vagabundo, imagina a alma. Tá fluindo, vamos seguindo, não complica. O mestre disse, vai morrer o burro. O homem fica, senão é tudo lindo. De revide ao perigo, seja bem-vindo. Firmão Rashid, chega comigo. Firmeza Max, esse time é estouro no norte. Pra andar com rap desse aqui cê tem que ter porte, certo? Eu não flerto, nem durmo no plano, mas deixa os bico achar que nós estamos panguando. As ruas me disseram fale menos e ouça mais, moro. Quem faz o contrário não teve o mesmo professor. Vídeo de quebrada tipo Demon Dash, sem viver de pose, se não passa tão rápido quanto um flash. Cash na conta dos merecedores, vai no espelho que ele te mostra o semblante de um vencedor. Você que ouve tem um gosto apurado, rap é filé mignon pros ouvidos mais requintado. Trabalhador que não brinca em serviço. Se for viajar, viaje pelo compromisso. Lá chega com os pés no peito e vacilão pede água. Como já disse o poeta, fé em Deus e pé na tábua. Sente o pé sair do chão, aperta o cinto e vamos aí. Na força e na vibração, vem com nós, porque não dá pra resistir. Seja como você quiser, do jeito que souber fazer. Se liga nessa sintonia, porque a vida é pra se viver. Sente o pé sair do chão, aperta o cinto e vamos aí. Na força e na vibração, vem com nós, porque não dá pra resistir. Seja como você quiser, do jeito que souber fazer. Se liga nessa sintonia, porque a vida é pra se viver.